de Vitória. Esperamos todos vocês lá, hein? No dia 13 de novembro, às 19h30, na terça-feira maravilhosa. Em nome de Jesus, você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero você lá, hein? Oh, glória! Lembrando, gente, dia 13 é hoje, hein? Hoje, terça-feira, aqui na nossa congregação, Prudente de Moraes, número 45, em frente à Autoelétrica do Dizezão. Cantor e pregador João Luiz. Deus abençoe você e a sua casa. Identificando, nós somos a ZYK717, 570 kHz, 1 kW de potência, Bariri Rádio Clube, Estação Brasileira de Ondas Médias, transmitindo de Bariri, interior do estado de São Paulo. Clube, 33 anos no ar, a Rádio do Povo. Bariri Rádio Clube. Bariri Rádio Clube, 33 anos de bons serviços prestados à população. Nunca tivemos crise de identidade. Sempre fomos a voz do povo de Bariri e sempre seremos. Hora certa, Michelassi. 8h03. Berinjela 90 centavos o quilo, giló 2,95 o quilo, pepino caipira 1,86 o quilo, meló amarelo 1,97 o quilo. No Michelassi tem uva Grinson bandeja 500 gramas por 5,48, abacaxi pérola 13,65 a unidade, laranja pera 1,29 o quilo. Nesta quinta de feriado, lojas abertas das 8 às 20 horas. Sempre com você e sua família. Você de Bariri, ainda paga aluguel? A Econstrói faz o sonho da casa própria se tornar realidade. Casas em Bariri com ótima localização a partir de R$ 95.999. É isso mesmo que você ouviu, R$ 95.999. Financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do governo de até R$ 11.600. Quer mais? A Econstrói ainda facilita a sua entrada. Está esperando o quê? Vem até a Econstrói e realize o sonho da sua casa própria. Estamos na João Lemos 581, bem em frente ao cartório. O telefone é o 3662